Evangelizar é preciso. Padre Reginaldo Manzotti lança o livro Encontros, o terceiro e último da trilogia Sinais do Sagrado. Com esta obra, o sacerdote comprova como é possível sair de um estado de angústias e tribulações através do relato de 8 encontros inspiradores e emocionantes ocorridos durante a vida de Jesus. Páginas recheadas de orações e reflexões para o dia a dia, sempre de uma forma prática e simples. Encontros. Adquira já o seu exemplar na loja virtual padrereginaldomanzotti.org.br/loja, pelo Televendas 41-3221-6050 ou nas lojas da Associação, em Curitiba, na rampa de acesso ao Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, no centro, em Fortaleza, na Avenida Antônio Salles, 1357, loja 19, bairro Joaquim Távora. Queridos ouvintes, rezamos juntos o Terço das Santas Chagas, nosso encontro diário de intercessão, pedindo por todos os pedidos de oração que nos são confiados do mundo inteiro. Ligue 0 operadora 41 3221 6060 ou acesse www.padrereginaldomanzotti.org.br e deixe os seus pedidos de oração. Esse é o mesmo telefone onde você também se torna um associado. Agora, palavras de salvação com o Padre Reginaldo Manzotti. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Amizade é grande tesouro. Queridos filhos e filhas da Hora da Misericórdia, é tão valioso a amizade. Você que rezou comigo o Terço da Misericórdia, convidado agora a escutar a palavra de Deus. Antes, deixa eu falar que a amizade é um grande tesouro. Essa música eu fiz com grande carinho para todos aqueles que me escutam pelo rádio, assistem pela televisão, fazem parte da família Evangelizar é Preciso. É para eternidade. Quase sempre é provada na dor e na sinceridade. Escute o que foi deixado na plataforma como testemunho de vida para essa Hora da Misericórdia. Sou Jaqueline de Limeira, te ouço pela Rádio Magnífica. Quero com muita alegria falar o meu testemunho, que é o verdadeiro milagre de Deus. Meu primo Cauê estava com 10 meses, teve uma convulsão dormindo. Chegou no hospital já com o coração parado. Ficou no UTI por 30 dias, muito mal. Já desenganado pelos médicos, entrou em coma. Teve uma infecção grave que paralisou um rim. Os médicos fizeram vários exames. E foi constatado que um lado do cérebro dele está oco, e se ele saísse do coma, não saberia as consequências, pois ele terá o cérebro de criança para sempre. E assim foi, padre. Nada de melhora. Nem o leite da sonda o organismo dele aceitava. Continuamos em oração. Os médicos decidiram fazer uma cirurgia no estômago para ele se alimentar. Foi um sucesso. Depois de 3 dias, ele foi para o quarto. Não corre mais risco de vida. E no dia 28 de junho, dia que ele completou um aninho, teve alta. Foram novenas e mais novenas. E ele vai ser para sempre uma criança especial, que precisa de cuidados. Mas para Deus, nada é impossível. A vontade dele viver é tão grande, ele é tão forte. E se Deus nos deixou ele, é porque a obra dele não ficará pela metade. Obrigado, Sagrado Coração de Jesus, pela graça recebida. E com certeza, padre, evangelizar é preciso. Amém. Testemunho bonito, de superação, de contemplação. Obrigado, filha. Edificante, viu? Um abraço ao povo querido de Limeira, Rádio Magnífica. Vamos lá, Bíblia aberta, Evangelho do dia, a cartilha de oração. Para a Mateus 10, 24, 33. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como o seu mestre, e para o servo ser como o seu senhor. Se o dono da casa chamaram de Beelzebu, quanto mais ao pessoal da casa, não tenhais medo deles. Não há nada de oculto que não venha a ser revelado, e nada de escondido que não venha a ser conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas são incapazes de matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem dois pardais por uma moedinha? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Todo aquele, pois, que se declarar por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante do Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante do Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O tema de hoje fala sobre mestre e discípulo. Jesus tem um olhar, o ideal do discípulo é ser como mestre. É o mestre que o discípulo deve se espelhar. Se consideramos as instruções de Jesus, na verdade é um projeto de vida. Abrir mão de qualquer desejo de recompensa e viver na gratuidade e na pobreza. Todo discípulo de Jesus deve estar preparado para rejeição, perseguição e martírio. Sem preocupação. Por quê? Porque Jesus prometeu a proteção do Espírito do Pai. Senhor, dai-nos esta conformidade com Jesus. Que possamos partilhar a missão com o Mestre. Senhor, queremos ser discípulos do Mestre. Filhos e filhas, neste sábado, vamos voltar um pouquinho à nossa raiz, à nossa família, utopia, sinais do sagrado. Coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança, o aconchego de meu lar. No fim da tarde, no fim da tarde, no fim de semana, quem dera, se a família se ajuntava, se a família possa, de fato, dialogar. Parece pouco, né? Mas é um desafio. Nem escola e nem dinheiro, todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar. Faltava tudo. Faltava, mas a gente nem ligava. Sabe por quê? O importante não faltava. E o importante é o quê? Faltava. Sorriso e amor seu no olhar. Sorriso, seu olhar. Eu tô vendo no site. Padre, fiz a novena do Sagrado Coração, porque meu pai comprou um caminhão e não o recebeu como fora combinado com o vendedor. Foram meses de espera até conseguir pegar o caminhão. Meu pai ficou dias e dias em função, sem dormir direito, nervoso, pois era o único meio que ele tinha para trabalhar. E eu comecei a novena do Sagrado Coração de Jesus. Padre, a graça veio. Mônica, de Santo Antônio do Sudoeste, do estado do Paraná. Tá lá no site. Um por um ele afagava e perguntava quem fizera a estrepolia. E mamãe nos defendia e tudo aos poucos se ajeitava. Senhor Deus, final de semana chegou. Dai a graça de que as famílias possam ter dias de paz, horas de lazer, de amor, de diálogo. Abençoai a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso, povo de Deus.